A emissão que se segue é resultado de uma parceria entre a Rádio Antena Web e a Rádio Regional Sanjourense, a emitir em FM na frequência de 88.1 em São João da Madeira. Ao Planeta Rock em órbita ao longo da próxima hora nesta estação com clássicos rock de todos os tempos e também alguns clássicos rock de Natal, como foi o caso de Christmas Time, que abriu mais uma emissão. Bryan Adams. Já voltamos aos clássicos de Natal, para já clássicos de qualquer altura do ano. É o caso deste Dance With Me, Alphaville. Planeta Rock. Mais longa para Dance With Me clássico dos Alphaville esta semana na órbita do Planeta Rock e temos mais Rock de Natal já a seguir. Planeta Rock. So this is Christmas. And what have you done? Another year over. And you won't just be gone. Ficou mais um grande clássico rock de Natal, John Lennon, Happy Christmas, What Is Over. Deixem-se ficar, estão muito bem. Ao longo desta hora estamos com clássicos rock de Natal, mas também com os outros. Seguem-se agora os Wallflowers com o original de Bowie, David Bowie, Heroes. E depois temos os Dishwalla. We can be there forever.

Dos Queen, Thank God It's Christmas, na imortal voz de Freddie Mercury. Este é o Planeta Rock, ainda até o final da hora, com clássicos de galáxias distantes e alguns deles clássicos rock de Natal. Agora seguimos em frente com James English Beefcake. Yeah, I wish I could. it's a breakup session. There's nothing to say, I get in the way. Still unable to break up session. There's nothing to say. I'm getting Esta é uma das minhas favoritas dos Def Leppard, chama-se Photograph. Nesta semana, órbita do Planeta Rock, também com alguns clássicos rock de Natal. O próximo chega já a seguir. Planeta Rock. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shame. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time. Clássicos rock dos anos 80, Do They Know It's Christmas, Band-Aid na órbita do Planeta Rock. Por hoje estamos praticamente conversados, já sabem, estamos também no Facebook, Planeta Rock by Miguel Freitas, procurem pela página oficial do programa e depois é só fazer like. Um grande abraço a todos, até para a semana e Feliz Natal. Miguel Freitas. Since you've been gone, I'm out of my head, can't take it. could take the afternoon. The nighttime comes around too soon. You can know what you mean to me. Your poison letter, your telegram, just goes to show you don't give a damn. Since you've been gone, since you've been gone, I'm gonna make you mine. just a little pinprick. There'll be no more. But you may feel a little sick. Can you stand up? I do believe it's working. That'll keep you going through the show. Come on, it's time to go. There is no pain you are receiving. A distant ship spoke on the horizon. You are only coming through in waves. Your lips move, but I can't hear what you're saying.